funciona para Recife, nível 390, está autorizado, decola da 10, sai da Fuca, transição Aracari. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5035 no transponder, 119.35 a frequência do controle. Estacionamento chama táxi, gol. segue via Índia e Alfa me chama a próxima porta de espera. Fala pista 10, venta de 1 a 5 graus com 13 nós.